Oh, ciranda, cirandinha, vamos nós à ciranda. Oh, ciranda, cirandinha, vamos nós à ciranda. Vamos dar a meia volta vamos dar. Vamos dar a meia volta, meia volta. A ciranda foi à fonte e quebrou a cantarinha. A ciranda foi à fonte e quebrou a cantarinha. Anda cá, minha ciranda, anda cá, ciranda minha. Anda cá, minha ó, ciranda, cirandinha, vamos nós à ciranda. Ó, ciranda, cirandinha, vamos nós à ciranda. Vamos dar a volta inteira, quem está bem deixa-se estar. Vamos dar a volta inteira.